Eu deixei o meu Rio Grande, meu rico estado colosso. Não posso ficar parado, ainda sou muito moço. Atravessei por Goiás e cheguei em Mato Grosso. E uma polca paraguaia cantei pra um rabo de saia, com meu lenço no pescoço. Paraguaia linda, do meu peito eu puxo palavra bonita, morena catita, eu sou bom gaúcho. Acorrentou o meu peito essa linda criatura. Num baile em Ponta Porã, de trazer ela eu fiz juro. Primeiro eu vendo a boiada, de guaiaca recheada, eu venho à tua procura. Paraguaia linda, voltar depressa e te buscar, amor. Vim depressa no Rio Grande, uma boiada partei. Fui vender lá em Goiás, grande dinheiro eu peguei. Os companheiros voltaram, pra Mato Grosso eu rumei. Foi numa triste manhã, cheguei em Ponta Porã e ela não encontrei. Paraguaia linda, eu cheguei. Sem te encontrar, eu não vou mais embora. Soube da notícia, fiquei muito aborrecido. Minha linda paraguaia dias tinha morrido. Virei de volta o cavalo, vinha muito entristecido. Hoje na minha fazenda, quando eu lembro aquela prenda, canto muito comovido. Paraguaia linda, adeus meu amor, a morte levou, pra mim só ficou o amargo da dor.